enfim, tanto, todo um contexto histórico, desde as cantigas de amigo até ao presente. Embora atualmente o galego e o português sejam idiomas separados, ainda há quem tente, digamos, não motivar estas culturas, mas há quem tente não deixar esquecidas estas culturas. Hoje, nas Voltas do Globo, vamos trazer algumas dessas melodias. Precisamente com a Real Banda de Gaitas. Já que falei ontem que a gaita de Foulos é um instrumento muito popular na Espanha, também em Portugal, e portanto era de esperar que na Galiza houvesse este, enfim, houvesse este instrumento também, não é? E nós aqui vamos então ouvir, na Galiza, ou da Galiza, a Real Banda de Gaitas. Há aqui alguns temas, como os Airinhos, também como os Cantares Galaico-Portugueses, que é o segundo tema que vamos ouvir nesta edição do Nas Voltas do Globo. E, portanto, vamos ter aqui um momento musical com esta banda, a Real Banda de Gaitas, que irá proporcionar ao nosso auditório alguns momentos que vão, portanto, servir de, por um lado, de inspiração, por outro, de recordação, por outro, de imaginação, porque vamos lá ver o galaico-português. Já aqui fiz referência às cantigas de amigo. O galaico-português é muito, muito antigo, ainda do tempo de Dom Dinis, não é? Ele que era um grande trovador. E nós vamos então aqui conferir, não digo músicas dessa altura, mas uma cultura dessa altura. Portanto, vem desse tempo este idioma do galaico-português e toda uma cultura é este idioma associado. Vamos então ouvir estes quatro temas da Real Banda de Gaitas e amanhã então sim vamos ficar apenas por Espanha, trazendo música típica de Espanha, Gypsy Kings, Naima, enfim, vamos trazer aqui nomes que os ouvintes conhecem e que de certa parte nos contam muito daquilo que é a música em castelhano. Ouvinte, desejo a continuação de uma boa tarde na companhia do Canal 1. Daqui a pouco não perca mais uma edição de Tamisa e Yellowstone. Fique bem, tenha um bom dia, uma boa tarde, aliás, ou se preferir até uma boa noite, já caminhamos para isso. Fique bem e até para a semana. Aliás, até amanhã, peço desculpa. Este é o canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia.